carro da vila nos deixou, mas deixou uma lição muito importante. Não importa o que aconteça, a nossa vida sempre será um grande show, e todo show vocês já sabem. Minha voz sufoca, teu violão, afrouxaram-se as cordas e assim desafina e pobre das rimas da nossa canção. Hoje somos folha morta, metais em surdina, fechada a cortina, vazio salão, esses duetos não se encontram mais e só nos perder emoção. Acabou o gás pra cantar um mais simples refrão. Se a gente nota que uma só nota já nos esgota, o show perde a razão. Mas iremos achar o tom, um acorde com lindo som, e fazer com que fique bom outra vez o nosso cantar. E a gente vai ser feliz. Olha nós outra vez no ar. O show tem que continuar. Se os duetos não se encontram mais e só nos perder a emoção, se acabou o gás. Agora vocês cantando pelos caras da vila, vamos lá.